visão do morador. Na visão do morador. Passa nada nem formiga camuflada. É só a televisão. A nós que é o controle. Na visão do morador. Fecha, fecha. Quem não fecha, ha, tá na flecha. Levanto de manhã, põe a cara na janela. Não precisa de pedigree que é geração de raça. Deus é bom e o diabo não presta. Na visão dos outros, sou fruto aqui dessa terra. Sou fruto aqui dessa terra. Voltamos à rua pra vocês passar. Na visão. Arrumamos a cama pra vocês deitar. Na visão. Na visão. O cara que não trabalhou com o papo correto. Deixou fraco. Quem te deixava forte direto. Eu pergunto se tá certo. Você quer saber então? Eu vou lhe dizer. Foi na visão do morador que eu me liguei. Na visão do morador eu acordei. A língua é o chicote do povo. Quem fala muito erra muito. Fez errado, Deus vai aprendendo com você. Na visão. Fica tranquilo pra morrer velhinho. Um homem que não viveria até os 30 anos. Na visão. Um homem que não viveria. Na visão do morador. Morador. Na visão do morador.